love again, this time unlike before. You and I, giving so much more, learning what it means to love someone, to trust in love. Life as one, in a special way. Time, be still. Listen to my heart, it's beating strong and clear. And so fast. Yes, it's love, you know. Seem long ago, we found love, trusting in each other in a special way. In a special way. Yes, I wanna love you more and more each day in a special way. Thank you. força no medo que tem. Não me peça de ver o que ser. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que eu sou longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida e a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor. Apenas respeitadas como a única coisa que resta um homem mudado de sentimento. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor e a outra metade.